de preenchida, mais um pedaço de vida descrita, direcionada para a linha encripta, entre linhas dizem tudo, capta, tens duas opções, mas uma que não mata, escapa, deixa marca, friso de novo, estampa de carinho, distribui pelo povo, ouvido quem se faz, ouvir certo e sabido, tá limpo, escreve que te digo. Garanto até à vila, trago beats na mochila, a caneta está no bolso, folha rota à má fila. Quando o céu é o limite, segue a trilha, não fez-se a luz para aquilo que nos brilha, amiga, porque a minha vida às vezes é fodida. A cara é sempre a mesma, uma pessoa decidida. Cago nos falsos, na vaidade e na intriga, porque sei que ao meu lado tenho sempre a gera querida. Não capaz da virada, direção ao futuro. Acredito no destino, sou eu que escolho o meu percurso. Não capaz da virada, direção ao futuro. O passado está presente, mesmo que sou eu, juro. Sintonias, melodias, visões além de esquinas, voz vazias, sussurros no cio, milhares de vidas, carrega as pilhas, não percas andamento, porque o tempo corrói da alma com sofrimento, eu destino fodido. No bairro onde cresci, guardo memórias de tudo o que vivi, estou aqui de corpo e alma presente, aliado a minha gente, coração valente, vamos em frente, sente a nossa voz, refúgio que eu sei, sol atroz, anos passaram, mentalidades mudaram, poucos ficaram, não há troco, satisfações pagam, o prazer de ver crescer, vibrações te fazem viver. Não capaz de virada, direção ao futuro. Acredito no destino, sou eu que escolho o meu percurso. Não capaz da virada, direção ao futuro. O passado está presente, fez-me e sou eu juro. Não capaz da virada, direção ao futuro. Acredito no destino, sou eu que escolho o meu percurso. Não capaz da virada, direção ao futuro. O passado está presente, fez-me e sou eu juro.